cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. É sempre um prazer recebê-los aqui nesta nossa sala de espera, porque é isso mesmo que nós fazemos, é estar à vossa espera para, de algum modo, ir à nossa contraparte de responsabilidade, divulgando aquilo que se vai fazendo em português, e não só, mas feito por players portugueses na música, e que não quer dizer, tendo em conta que hoje vamos dizer que é apenas mais uma estreia aqui na Boa Nova, não quer dizer que nestes 6 anos que temos de emissão ininterrupta, todas as semanas com uma banda, não quer dizer que já não existem bandas que de algum modo ainda aqui não passaram. Portanto, não significa que o facto de ser a primeira vez aqui na Boa Nova que já não existissem. É o caso do Paper Cuts, pelo menos nós conhecíamos desde 2008, quando apareceram numa coletânea de novos talentos FNAC, sendo que já antes existia esta banda, que basicamente tem assento a Arraiais no Norte, e é precisamente para o Norte que estamos a falar com o Bruno Miguel, via telefone, para falar de um novo álbum que vai estar à venda dentro de dias. Falamos de The Blur Between Us, que enuncia assim os Paper Cuts. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Bruno. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer nosso quando estamos de facto a convidar-te e quando acedem tão prontamente, como foi o vosso caso, para falar então deste vosso novo trabalho. Sim. E começo por aqui para, enfim, de algum modo, como uma provocação para abrir hostilidades. Este The Blur Between Us é uma aproximação ao público português, tendo em conta que provavelmente serão bem mais conhecidos lá fora do que provavelmente cá em Portugal? Não é uma aproximação ao público português, tanto que não há aqui nenhuma, pelo menos da minha parte, quando eu curti música, não há aqui nenhuma tentativa de pensar num público-alvo para os álbuns. Quer dizer, o que acontece simplesmente é que desta vez, nesse segundo álbum, estamos a trabalhar com uma editora nacional e queremos dar um passo seguinte àquilo que foi o álbum anterior. Portanto, queremos dar mais concertos em Portugal e queremos chegar a mais pessoas, mas não há uma estratégia para além do trabalho que queremos fazer. Mas eu acho que isso é normal, após termos um álbum que, como disse, já foi editado lá fora, já teve algum reconhecimento lá fora, que ele também chega às pessoas que eu acho que podem estar interessadas neles. Mas é basicamente isso. Bem, falamos aqui da editora, Ana Rastilho, é justo que se fale do nome dela, tem editado e temos divulgado vários trabalhos editados por eles. E então, fechou aqui uma nota que temos de destacar. Este álbum já teve edição lá fora, ainda neste corrente mês, e vai ter agora aqui em Portugal. O que tem sido o feedback desta edição, que tem, enfim, uns imberbes dias, deste álbum lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos? Sim, tem sido boa. Eu acho que o que acontece simplesmente em relação ao mercado internacional é que não há uma distinção tão grande em relação a um projeto se ele vem de fora ou não. E portanto, eu acho que eles nem puseram em causa o facto de nós sermos portugueses. Portanto, e simplesmente tentaram aceitar o álbum como se fosse um trabalho internacional. Eu acho que eles também consideram a hipótese de que temos feito alguma coisa original e que se calhar essa originalidade pode vir do facto de nós sermos portugueses. Não sei, isso é uma das coisas que eu tenho verificado, é que eles acham que nós trazemos algo de novo, inclusive para o mercado deles. A única questão é que nós ainda não temos a capacidade de tocar lá fora tanto quanto queríamos. Já demos alguns concertos, já fomos a alguns festivais, mas a situação tem sido boa, mas é um trabalho também que ainda vai demorar alguns anos. O álbum saiu em julho, lá fora, e estamos a falar de um trabalho que se vai estender pelo menos durante mais 1 a 2 anos. Portanto, só no fim é que eu terei uma perspectiva de como foi a aceitação. Mas nós sempre fomos mais ou menos bem tratados dentro de um nicho de mercado, que é isso que estamos a falar. Eu acho que não vale a pena dar a entender que nós fazemos uma música que tem uma aceitação. Sim, não é o mainstream, não é? Exatamente, assim. Nós não atingimos o mainstream, nós atingimos um nicho de mercado que é grande, mesmo assim estamos a falar de muita gente, porque os nichos de mercado lá fora acabam por ser, claro, tão grandes. Dimensão, não é? Exatamente, pela sua dimensão, acabam por ser tão grandes como o mercado cá, mas a aceitação tem sido boa, sim. temos tido um feedback muito bom e acho que a editora lá fora está contente. Aliás, a nossa ideia será ainda ter mais uma outra edição depois de acordo com, por exemplo, nós temos a possibilidade de editar no Japão, que é uma coisa que nunca conseguimos até agora, mas pode ser que se faça isso para este álbum, o que implicaria também tocar lá, mas é o que eu digo, é um processo que demora muito tempo. Já que falo no mercado asiático, recordo a vossa participação no Free, na altura um disco que também foi aqui destaque da Boa Nova. Exatamente. Que juntava sim. Músicos de Macau, etc. Não é? Portanto, sim, sim. E foi das raras vezes que falámos em paparquetes, mas hoje estamos a redimir-nos desse pecado, portanto, a falarmos deste The Blur Between Us. Esta edição, portanto, que vem a suceder a Lilac, não é? Vem aqui a recordar o seguinte: há naturalmente pessoas que venham a conhecer Papercats por via deste álbum, ou porque não estavam despertas para isso, ou porque não houve a divulgação. Enfim, há um conjunto de circunstâncias que pode fazer com que uma pessoa seja conhecida agora por via deste álbum. E reparamos que no vosso site ainda há a possibilidade das pessoas terem acesso a esse Lilac. Já teve a noção de que as pessoas agora, por via deste álbum, embora sendo que ele só vai estar disponível para venda dentro de dias, já tenham vindo à procura novamente de temas mais antigos? Nós temos dado alguns concertos ao vivo e nós tocamos um ou outro tema do álbum anterior e já tive pessoas que depois de um concerto a que reconheciam que estavam dessas... gostavam muito dessas músicas, mas no geral eu acho que nós ainda não somos uma banda que tem um catálogo em que as pessoas o conheçam assim tão bem. Ou seja, o que eu acho que se passa no nosso caso é que as pessoas reconhecem algumas músicas. Poderá acontecer eles conhecerem como álbum, como formato, como contexto, se calhar poderão conhecer melhor este álbum e algumas músicas do álbum anterior que reconhecem, sim, mas no geral, como disse, nós também cá, e estamos a falar de Portugal, nós ainda não tivemos uma adesão nesse sentido, no fato de termos ouvintes que se interessam ao ponto de percorrerem a nossa discografia. Isso talvez, se calhar, poderá acontecer no futuro. Mas o que mais me interessa é que as pessoas percebam que há ainda muita coisa para descobrir, para além de um ou outro tema que poderão ouvir nosso, que ainda há muita coisa para descobrir, porque nós, além de, portanto, destes álbuns originais, temos feito alguns trabalhos em que colaboramos com outros artistas. Há um álbum que não chegou a ser cá editado em Portugal, mas foi editado em Inglaterra, e que são uma série de colaborações. Portanto, nós temos muita coisa que já fizemos, não foi assim tantos anos, e eu acho que fará sentido as pessoas depois mais tarde descobrirem, mas por agora o que interessa é mesmo este álbum. Eu gostava que as pessoas conhecessem este álbum e não espero uma adesão imediata. Espero que as pessoas deem o tempo suficiente para o álbum crescer dentro delas, porque são músicas que requerem algum tempo. Just the sunlight, it's time to come. O lançamento deste álbum pressupõe que há aqui um single, curiosamente Rivers. Como é que surge, enfim, a escolha no meio desta amálgama de músicas, essa para, de algum modo, pré-anunciar o disco? Isto é um trabalho que é feito com a editora. Por acaso coincidiu o single tanto da edição internacional. Inicialmente o single foi escolhido para a edição internacional e eu sugeri o mesmo single à editora nacional, à Rastilho, e eles acharam que sim, que o tema representava. A questão de escolher um single acho que tem dois tipos de características. Ou seja, eu não faço, à partida, não faço músicas que possam ser singles. Acho que uma pessoa cria essas músicas e eles depois podem se tornar potenciais singles. E o que acontece é que o single tem essas duas características, que é, uma delas é tentar resumir um pouco do que é o álbum, e ter uma linguagem, se calhar, mais fácil do que outras músicas poderão estar no álbum. Claro que uma linguagem fácil, no caso de Paper Cut, nunca será uma linguagem muito fácil, mas o que acontece no Rivers é que acho que ele representa bem o álbum, muitos elementos que nós usamos neste álbum, e é uma música que... Pronto, é uma música que tem alguma aceitação, as pessoas passaram algum tempo interiorizam a melodia e portanto é assim que acontece. A editora também acaba por ter esse risco, porque depois, escolhendo um single, nós vamos ter um videoclipe, acaba por ser a música que é enviada para as rádios e portanto é uma escolha, pode ser correta ou não, mas foi essa a que nós fizemos. Há aqui uma primeira desilusão, tenho que dizer assim. Ouvi dizer, pelas boas línguas, que Disintegration, um tema dos The Cure, viria a estar neste álbum. Coisa que não acontece. Isso, enfim. É fácil de explicar. Isso é fácil de explicar. É uma questão de... isso é a cover que nós fizemos. Eu também gosto muito desse tema. E esse tema também acabou por servir para mostrar o que é que vinha... o que é que viria a ser o álbum. Tem muitos elementos, simplesmente por uma questão de direitos nós não conseguimos, pelo menos por agora não conseguimos a edição. Eu não vou atribuir as culpas aos The Cure, é simplesmente alguém que representa os direitos deles. Neste momento não cede esses direitos para uma fixação da música, mas talvez no futuro uma pessoa consiga isso, não sei. O que não significa que ao vivo não haja o vislumbre desse tema, não é? Não, nós tocamos a música ao vivo. Ora bem, tocamos esse tema ao vivo. E tem um videoclipe, essa música tem um videoclipe, inclusive. Portanto, nós gostamos muito do original, gostamos do álbum, gostamos da cover. É uma música que já nos pediram se existiria em edição, mas... de momento nós não podemos fazer muito mais. Então, está feita aqui a explicação. Sim. E eu queria bater em alguém, não sei, e fiquei a saber. Falamos da agenda agora aqui no componente ao vivo e é por aí. E onde é que vão estar os Paper Cuts e qual é o ambiente que mais gostam para tocar? Salas fechadas, eventualmente? Sim. Nós temos uma série de datas, eu não queria apontar dias, mas nós vamos estar em Lisboa, em outubro vamos estar em Lisboa, no Porto, em Coimbra. São mais ou menos estas três apresentações que nós vamos ter do álbum, embora eu não quero apresentar já as datas exatas, porque nós, a questão é o seguinte, nós estamos a receber uma série de convites e estamos a tentar, e vai de encontro à sua questão, estamos a tentar encontrar a melhor forma de apresentar estes temas de acordo com o espaço, porque mais do que nós dizermos qual é o nosso espaço preferido, o que nós temos feito é aceitar alguns convites, e já temos feito isso, por exemplo, ainda há pouco tempo fizemos dois tipos de concerto, ainda há pouco tempo, quer dizer, ainda há uma ou duas semanas atrás fizemos dois tipos de concerto e são esses dois tipos de concertos que temos. Temos um concerto para espaços abertos, em que tocamos com um pequeno ensemble, com violinos, violino, violoncelo, com trompete, trompete e trompa, e portanto isso será para espaços grandes, e temos, sou eu, uma vocalista, um percussionista, e é um concerto em que aposta, não sei, num som mais etéreo, mais sonhador, mais refinado, se calhar. E temos um formato mais pequeno, só com a formação núcleo, e para espaços fechados, que tocamos em clubes, E que aí a música é mais direta, é mais uma música mais musculada, uma música mais forte. Portanto, nós não. Agora, se me perguntam quais são os tipos. Eu gosto dos dois, honestamente, eu gosto das duas experiências. É um pouco como. Não sei, é um pouco como comer um prato de comida muito refinado e ao mesmo tempo comer coisas que nos fazem mal. Eu gosto das duas coisas e eu acho que um concerto tem aquele lado mais direto, às vezes mais. Sua-se mais, é um lado mais visceral e o outro é um lado mais, mais erudito, tem coisas. Eu trabalho com músicos que, vindos de uma formação clássica, que contribuem em arranjos, eu gosto das duas experiências e nós vamos fazer esses dois tipos de coisas. Agora depende do espaço onde vamos tocar. Já que usou a analogia da culinária, é perfeito quando queime, não é? Exato. Thank you. que se estreia aqui na Boa Nova, no Caso Fazem, Caso Tocam, tem sempre três desafios. E é por aí que vamos seguir. E vamos colocá-los então aqui ao Bruno Miguel. E o primeiro é este. Imagina que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital. E aliás, esqueci de perguntar-lhe antes, não sei se conhece a cidade, se não. Portanto, mas estamos aqui junto à Serra da Estrela. Ah. E então vêm tocar aqui os Paper Cuts. E permitem ao Bruno Miguel dizer assim: traga consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que escolheria para trazer aqui ao Oliveira do Hospital? Uma boa questão. Eu tento acompanhar um dia que posso os projetos nacionais. Agora, em termos de atualidade, eu vou dizer coisas que gosto e que acompanhei um pouco o processo de crescimento. Existe os Dead Combo, que eu acho que eu vi um dos primeiros concertos deles. E embora eles não tenham o formato... vamos partir do princípio que eu estou a falar daquele concerto, e já que estamos a falar de um espaço bonito, eu não posso não conhecer, a Oliveira do Hospital, mas conheço mais ou menos essa zona. E, portanto, estamos a falar de um espaço bonito, carregado de natureza, portanto, estaríamos a falar do... E está a fazer a leitura certa. Eu estou a propor aqui o Parque de Mandarelho, que tem um lindíssimo palco, e tem um anfiteatro natural, portanto, exatamente, lindíssimo. Mas eu adoro esse tipo de espaço cá, e em Portugal sempre gostei. Sempre gostei, inclusive, para passear ou de férias. É do meu tipo. Eu não sou muito de Algarves, sou mais desse tipo de espaço. Portanto, o que eu faria, estávamos a falar de um concerto com, por exemplo, com aquele ensemble que eu falei, e eu levaria os Dead Combo. Inclusive, eles também têm feito concertos com uma pequena orquestra. Exatamente. Então, levaria os Dead Combo e, se calhar, num formato mais próximo de nós, quem é que eu levaria? Não sei, não seria, não é fácil. Bem, eu à partida vou escolher então alguém que eu conheço, que são uma banda, são amigos meus e que eu gosto deles e que eu acho que ainda tem muito para mostrar, que são os Peixe Avião, que misturam um pouco de rock e eletrónico. Eles vão ter um álbum novo, portanto levaria esses dois. Já foram nossos convidados duas vezes, os Homens da Pad, não é? Exatamente. Peixe Avião, e tínhamos também o Gato Pingado e dos Dead Combo. Exatamente. Então agora vamos aqui a um segundo desafio. Vem alguém da cena internacional e chegando, porque não, aqui ao Oliveira Hospital, diz: ah, eu primeira parte ou na colaboração, não preciso ter Paper Cuts. De onde gostaria muito que viesse um convite? Ah, isso tem, é assim, as minhas referências a nível de música, a nível internacional, e com este álbum, eu faço um esforço para, durante a composição, não ouvir propriamente coisas que são muito próximas de nós, do que fazemos. E neste álbum, para não ter um viés na criação, não é? Sim, e dei por mim, mesmo com o produtor, às vezes uma pessoa ficava cansada de estar a trabalhar, então ouvíamos alguma das referências dele, que também eram referências minhas, um pouco esquecidas, portanto tive a ouvir um pouco de música mais para trás e rever coisas como Kate Bush, que eu sei que ela está um pouco de volta. Eu sempre gostei de David Sylvian, a Björk, sempre gostei da Björk. Portanto, estamos a falar de cantores que se tornaram compositores e depois acabaram por se tornar artistas, que é um termo que eu não uso assim de uma forma muito leve. Portanto, por aí, Kate Bush, Björk, David Sylvian, Richie Sakamoto, que é um pianista que eu adoro, aliás já trabalhou com o David Sylvian. Existe um indivíduo, mas isso eu gostaria de trabalhar com ele em produtor, que se chama Brian Eno. Exatamente. É esse tipo de referências. Portanto, se algum deles alguma vez me convidassem. I próprios The Cure, eu também gostava. Embora os The Cure, o que acontece é que eu fiquei com uma... E isso vem das nossas das conversas com o produtor, eu fiquei com uma aprendizagem, foi realmente voltar a redescobrir o Disintegration, que eu acho que é um álbum... Não sei, é um álbum que passou despercebido, se calhar algumas pessoas, outras não, porque sempre que nós tocamos as pessoas vêm-nos dizer que o álbum fez parte da juventude deles. É uma experiência, tem sido engraçado, porque eles vêm dizer, ah, vocês fizeram uma coisa desta música, e ela diz muito na minha juventude, e tem sido um feedback engraçado. E, portanto, pronto, se o Robert Smith me convidasse, eu também sentia-me muito agradecido. Ora bem, vamos então aqui ao último desafio. E agora, já aproveitando, o Disintegration é um álbum que eu gosto particularmente, eu julgo que é de 89, e já era o oitavo ou nono álbum na altura dos The Cure. Sim. E, enfim, é uma fase difícil do Robert Smith. É exatamente isso. É um álbum muito interessante, aliás. A questão é que coincide um pouco, o que aconteceu foi que, além da parte instrumental, mas... O conceito em si do álbum, mesmo em termos líricos, e o que ele estava a passar, embora o Robert Smith tende a afundar-se mais na sua própria depressão e depois acaba por criar coisas fantásticas, simples, mas fantásticas, a questão é que tem muitos pontos em comum com o álbum que eu estava a escrever. Isso tem a ver pelo fato de estamos numa transição semelhante, acho eu. De um lado mais inocente para, não sei, bom, algum choque com a realidade. E, portanto, daí o meu interesse no Disintegration, que sim, é um álbum fantástico. Eu ainda tenho esse álbum em LP, e aqui entre outros temas tem... Sim, eu comprei em vinil agora, recentemente, sim. E portanto, eu comprei na altura, portanto. Pois, é fantástico. Que tinha entre outros temas um Lullaby. Exatamente, tem Plant Song, tem temas fantásticos, e aliás tem-se visto nos filmes, alguns dos temas estão a ser reutilizados, porque se calhar, não sei, vivemos em tempos com algum peso, e por acaso tem visto muitos dos temas de integração serem usados em filmes, por exemplo. Muito bem, ora bem, temos aqui pontos de referência comuns, e agora vamos aqui ao último desafio, que nos dizem também que é o mais difícil. Imagino que vai haver um distributo a um autor nacional, um autor, uma banda nacional. Sim. E querem que os Papercuts venham integrar esse distributo com uma versão de um tema. Eu escolheria uma pessoa que faleceu recentemente, que é, para mim, um dos melhores músicos que nós tivemos nos últimos anos, que se chama Bernardo Sassetti. Muito bem. Eu acho que nós perdemos uma pessoa, um compositor incrível, que tinha muita coisa para oferecer. Eu tenho a discografia quase toda dele. É claro que eu não sei que tema. Provavelmente ele tem um tema que é original dele, que se chama O Sonho dos Outros. Penso que esse é um original dele. E acho que nós perdemos uma pessoa fantástica, que tinha uma visão da música dentro do meio dele, que não é normal, que as pessoas são sempre muito puristas, e ele conseguia juntar-se a outros, fugir do jazz e do classicismo, e ele ainda por cima tinha um amor pelas bandas sonoras, que eu também tenho. Portanto, se fosse um tributo a Bernardo Sassetti, eu seria o primeiro interessado. Uma liberdade total nos tempos, a métrica das músicas e a estrutura está muito para além da métrica e da estrutura convencional, e é uma procura constante sempre, esta procurar caminhos no momento. E é muito interessante porque tem muito a ver com o fado e o jazz, são duas escolas fundamentalmente de rua, não é? Tive a oportunidade de o entrevistar. Ele era pouco mais velho que eu, e tive a oportunidade de falar com ele quando deste último álbum gravado com o Carlos do Carmo. Suponho que fosse uma pessoa acessível. Isso é a ideia que eu tenho. Sim, foi muito interessante a conversa na altura, muito mais com o Carlos do Carmo, precisamente desse álbum, que era Carlos do Carmo e o Bernardo Sassetti. Sim, mas mesmo nessa questão desse álbum, que é uma coisa que à partida, se calhar, eu não me interessaria muito, mas eu sinto a mão do Sassetti nesse álbum, e logo isso, e sente que o álbum é mais rico do que seria um outro acompanhante, vá lá, porque o Sassetti tem essa característica fantástica que ele acompanha, mas sente-se que ele está lá, e isso eu acho que é uma coisa, e nesse álbum eu acho que sente-se. Quem conhece o Bernardo Sassetti sente bem que tem a mão dele nesse álbum. Eu gosto muito do álbum dele, do Índigo. Portanto, o Índigo é fantástico. É um álbum lindíssimo. Enfim, ora bem, temos aqui, e podemos dizer aos ouvintes que nada disto foi combinado, portanto, de algum modo, estamos aqui a falar de coisas que vamos perceber que temos interesses comuns. É música. Exatamente. Que a música tem essa vantagem, precisamente, que é criar aqui pontos comuns e claro. Pontos de contacto. Ora bem, temos aqui o álbum Paper Cuts, que vai ter uma edição nacional, portanto, Tabular Between Us. Cria expectativas antes de um disco sair. E quando digo expectativas, é expectativas de recepção da música, mais do que expectativas de venda, porque hoje conhecemos o que são o fenómeno das vendas dos discos, não quer dizer que as pessoas gostem ou deixem de gostar, muitas vezes é o fator económico que pesa, não é? Sim. Honestamente, não. A única... Assim, expectativas não. Agora, mais tarde, tento analisar como foi essa recepção, mas criar algum tipo de expectativa de como as pessoas vão ou não receber um álbum. Eu primeiro acho que isso não seria muito produtivo e não faço isso. O que tento fazer, o exercício que tento fazer é projetar-me um pouco no futuro e ter a certeza que as músicas, porque há uma seleção das músicas que acabam no álbum, das músicas que estão no álbum, realmente terão valor com a passagem do tempo. Porque às vezes uma pessoa tem algumas músicas que acaba por rejeitar, não é? Com a passagem do tempo uma pessoa acaba por não gostar muito delas. Isso é o único exercício que eu faço. E depois, eu já tenho pessoas com quem trabalho que fazem esse tipo de trabalho. Sobretudo as editoras, elas sim criam um tipo de expectativas. Eu tento ir de encontro, acho que a banda, a partir do momento em que o álbum é editado, tem que se focar nos concertos ao vivo, que é isso que eu faço. Está disponível para promover o álbum, com entrevistas como essas, mas basicamente estamos a falar de coisas que eu gosto. E agora, acho que criar expectativas, e mesmo como disse, em relação a vendas, assim, eu acho que no caso do Paper Cuts, como nós temos vendas em vários pontos, no geral, nós temos algum valor. Ou seja, nós vendemos alguma coisa, não muito, mas alguma coisa. Mas como não são números, vá lá, enormes, não vale a pena uma pessoa preocupar-se nesse sentido, mas... Até agora não temos nenhuma editora descontente com a edição do álbum, portanto, me bota é muito mal. Exatamente. Yeah. vamos acabar como deveríamos ter começado. Nós apresentámos aqui o Bruno Miguel como o mentor de Paper Cuts. E não erramos, porque basicamente o álbum é escrito por si. E apenas aqui tem nas letras, e quando eu digo apenas, não é apenas a menosprezar, muito pelo contrário, mas tem que aparecer um in-between de José Luís Peixoto. Sim, sim. E daí há pouco dizia que era, de algum modo, uma ligação mais a Portugal. E aí o indício da minha conversa. Sim, eu percebo o que é que é assim. Não, mas a ligação a Portugal tem simplesmente eu tento trabalhar com pessoas que estão mais ou menos próximas de mim, e o Peixoto acabou por estar próximo de mim numa fase de escrita do álbum, mas não há uma tentativa de aproximação. Não há um pensamento nesse sentido, não. Agora, nós temos pessoas brilhantes cá em Portugal que vale a pena trabalhar com elas, é só isso. Efetivamente. E isso agora, vinha dizer, o álbum, e chegamos aqui à parte dos créditos, que era para onde podíamos ter começado, sim, mas não o quis fazer, porque de algum modo não quis ter uma conversa técnica para consigo, que acima de tudo percebemos que é um álbum extremamente internacional, da moda como é gravado, como é criado, e depois tem aqui um core, tanto que é o Bruno Miguel e as vozes da Melissa Veras, mas depois tem aqui N participações. Sim. Não é difícil, como é de dizer, enfim, gerir isso precisamente. É um pouco difícil. Enfim, seria mais fácil se eu não dependesse de outras pessoas. O que acontece é que, quer dizer, uma pessoa acaba de fazer este esforço pelo trabalho em si, pelas músicas que tem, e se acha que elas merecem isso, e se ficam a ganhar, vale a pena o trabalho. É claro que não é fácil gerir, porque ao todo só em cordas e metais são cerca de 8 pessoas. É claro que eu tenho... Eu trabalhei com um compositor que me ajudou a fazer uma parte dos arranjos. E, portanto, por intermédio dele, conseguimos gerir o grupo que gravou esses arranjos. Às vezes torna-se complicado, são horários diferentes, horários de estudo, mas uma pessoa, no fim de contas, acaba por fazer este esforço pelas músicas, porque é aquela questão que eu estava a dizer um bocado aqui. Que daqui para a frente, mais tarde, eu quero olhar para trás e quero sentir que fiz aquilo que podia e que estou contente com os temas que temos, uhum, e não me quero sentir mal. Não quero pensar, podíamos ter gravado com este e aquele. E nesse sentido, aquela perspectiva que há um bocado estávamos a falar de vendas e de público, eu tenho mais uma perspectiva nesse sentido, a nível da composição. Eu já tinha a ideia de gravar com este tipo de músicos antes de entrar para a composição do segundo álbum. Uhum. E, portanto, consegui. E mais tarde vou ter a ideia de conseguir, mas são muitas pessoas. Nós tínhamos horários que tínhamos que terminar as gravações cá em Portugal para poder ir para os Estados Unidos. Aliás, terminamos uns dias antes de ir para os Estados Unidos, depois voltamos dos Estados Unidos. Pois há aqui uma série de coisas que têm que acontecer todas em simultâneo, portanto não é fácil, mas acho que no fim de contas uma pessoa faz isso pelo trabalho. Sing out your name as the hourglass runs out. Momento da criação do disco até ao resultado final, vai tendo diversos estados de espírito, ou seja, de algum modo, quando está a criar, já está a visualizar o que vai ser o disco, ou ele, quando chega ao final, está muito longe daquilo que imaginou? Não. À medida que se vai criando, uma pessoa vai ficando com uma ideia. Eu gosto muito de conceptualizar e de prever, como em parte elas coisas vêm todas de mim. Eu faço muito isso e, regra geral, não foge muito daquela ideia que eu tinha na cabeça. Isso foge, até acaba por ser uma coisa boa. O que acontece é que, com o desenvolver desse trabalho de composição, surge por vezes alguns motivos de insatisfação, de descrença, de achar que se calhar... Eu por norma tenho um processo que repenso nas coisas, repenso as coisas até chegar a um ponto em que estou-me a pôr em causa a mim mesmo, em que estou, parece que estou em ciclo. E aí deixo simplesmente, aí chega um ponto em que deixo elas correrem até ao fim, e no fim realmente é que vejo, vejo se fui de encontro àquele, vá lá, aquele projeto inicial. Eu acho que isso é das coisas mais interessantes da música, e que ainda há pouco tempo estava a falar com outra pessoa. Da música e de, eu acho, de qualquer trabalho criativo, é o facto de nós não, eu posso estar um dia normal em que acordo, tomo um pequeno almoço, como toda a gente, tenho coisas para despachar, e por exemplo, à tarde tenho uma ideia, e daqui a 2 anos essa ideia pode representar uma música em que eu estou a tocar num palco. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, e nesse sentido, às vezes uma pessoa tenta racionalizar, mas é um pouco de intuição também, e deixar seguir a intuição. Claro. E alguma transpiração depois. E, sim, e o que ficou na gaveta à espera dessa fase de transpiração? Exatamente. Ficou aí muita coisa para um novo álbum? Se ficou temas que não foram utilizados. Sim, é desses que daqui a 2 anos volta a pegar para vir a acabar, eu não sei. Sim, algumas ficaram. Eu não sei se daqui a 2 anos, assim, eu por norma, eu vou escrevendo algumas coisas, vou guardando. Eu não sei se daqui a 2 anos volto a pegar em coisas que escrevi agora ou se estou numa outra fase. Exato. Porque se realmente, se as pessoas se derem esse esforço de analisar a discografia de Paper Cuts, o que acontece, e isso ajuda, é uma questão que eu não tinha salientado, isso ajuda muito. Eu no início tenho um conceito para os álbuns que ajuda na parte lírica também, e ajuda nesse sentido, que é o instrumental segue um pouco do conceito do álbum. Portanto, se calhar as músicas que eu estou a compor agora não foram muito sentido para uma outra ideia num álbum seguinte, mas isso também não me incomoda, porque aquelas ideias iniciais às vezes não quer dizer que cheguem a um resultado brilhante. São coisas que fazem parte de um processo de crescimento. Agora, por exemplo, este álbum, eu lembro-me de uma questão. Que nós no álbum anterior tínhamos 2 músicas em português. Este álbum nós não temos nenhuma música em português. No entanto, foi escrita e foi gravada uma música em português que pode vir a surgir depois numa edição extra. Depende, simplesmente, dentro do leque de músicas que nós tínhamos, nós achamos que não estavam ao nível das outras. Portanto, às vezes acontece uma pessoa ter que tomar essas decisões um bocado mais difíceis, que eu acho que até gostava de ter uma música em português, mas o que é mais importante, no fim de contas, é as músicas, é o valor das músicas em si. Portanto, nesse sentido, sim, há coisas que são gravadas para a gaveta, poderão ser utilizadas. Talvez, não sei, nesse sentido, esta, por acaso, é uma das que está gravada, temos 1 ou 2 músicas que estão inclusive gravadas e tudo, mas que não foram utilizadas. Poderão ser utilizadas em edições suplementares, não sei. Muito bem. Já estaremos atentos para descobrir. I'm Também atentos a essa data de Coimbra, que ainda não sabe, mas que significa isto, que irá ter um concerto em Coimbra, ou em Porto, não é? Sim, em outubro. Será, os concertos de apresentação serão em outubro, sim, sim. Muito bem. Ora bem, agradecer a disponibilidade de Bruno Miguel para falar aqui deste seu The Blur Between Us, e estaremos atentos, e a porta naturalmente está aberta para falarmos mais vezes, agora que, enfim, já acertámos o bolo. A partir daqui em diante, o Paper Cut será a presença seguramente assídua aqui na Boa Nova. Tá, obrigado eu pela oportunidade de apresentar o trabalho, que é um trabalho que me diz alguma, me diz bastante, e fico contente pelo convite. Um abraço, obrigado nós. Tá, obrigado.